Obrigado pelo convite, meu irmão. Deus te abençoe. Escuta essa amada. Pirata Clube. Oi, André. Eu sei. Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento. Não consegui sintonizar teu pensamento, sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei. Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, o que te faça, o que fez comigo. E vai chorar cada lágrima que um dia derramei por te querer. Que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor ao amor de quem te ama. Eita, geniada! Vem. Será que eu me enganei o tempo todo com... Apesar de tudo que vivia, eu me deixei levar. Ilusão. Vamos cantar. Baixinho, Léo. Vai. Alguém. E vai chorar cada lágrima que um dia derramei por te querer.